2. 5194 de Novemeral, Felipe Couto. Felipe 5488, Solos 34, libere na Eco, chame o Solo em 1219. Libera na Eco 219, obrigado. Condor 24, autorizado o táxi até o pátio de autoridades. Quem ingressando, Condor? Torre Salvador, uma boa tarde, Oceaner 63, no 4, quando espera, tá pronto. Okay, we understand it's a bump arrival. We're going to go direct to bump now. Is that what you said? Clear the bump position. We're going to bump now, Charlie Whiskey. Papatango, Mike. Papatango, Mike Bravo Uniforme. Chame Centro Recife, frequência 126.0, alternando 128.8. Agora, tarde, Routor, Táxi pro Oceaner, 6321. A bordo 85, autonomia 310, alterna Goiânia. Gente, Oceaner 6321, no táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pista no 0. Quando lá, torre no 86, ajuste no 0, 10, bom voo. 1010, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10, pronto, 286, obrigado, boa tarde, Oceaner 6321. Observador, coluna 349, tá pronto, táxi, POB 09, 5 horas e 3 minutos de autonomia, alterna com fim. Confirme só a autonomia? 5 horas e 3 minutos. Change gol no 399, vai seguir o Airbus da Avianca após Indy Alpha, ponto de espera torno no 86, ajuste no 0, bom voo. Quem vai seguir o Airbus da Avianca, Indy Alpha, após 198, decimal 6 na torre, o voo no 399. Solo Salvador, boa tarde, é o Sanfri 217, com o freio de táxi, com 5 na moto, mandando Guarulhos, 3 horas e 30 minutos de autonomia. Gente, está 3217, táxi até através do portão 612, ajuste no 090. Ok, até através do 612, eu sou 3217. Solucionador, passaria 2231 na remota, para pedir permissão na mente. Passaria 2231, coordeno com a equipe de solo, está passando a reta, aguarda o Airbus ATAM, após o mesmo livrar o setor, está livre, chame táxi. Frente, coordenação, Madrid, chamar ataque 2231. Gol no 785, boa tarde. Gol no 785, contato radar na decolagem, subata nível de voo 360, saída da EL. Da EL, céu 360, gol no 785. Na general, foi acusado na pista de posição. Primeiro Alfa Solos 37, backtrack, agilizando o táxi até o pátio 4. Agilizando o táxi, informe pista livre. No 0, quando lá torre no 86, bom voo, tá a retaguarda do Boeing da Gol. Ok, via Juliette Alfa 786, vai ficar na retaguarda, do Gol. Afirmativo, Papatango, Romeu, Papatango. Oi, Papatango, então, mudando para a frequência da coordenação. Salvador, Mike Tango, está chegando na rotatória. Papatango, Mike Tango, chame torre, 118, decimal 6. Obrigado. Approach, November 91, Charlie Whiskey, we would like lower altitude. Siga. Por gentileza, cheque o equipamento rádio Clareza 2, ok? Sim, ótimo. É como é que estando passando a rotatória para a final da Lola 7. Ok, chame final normal da Lola 7, é como é que estando. Vento de 100 graus com 13 nós. Informe baixar travado. Reportará na final normal baixar travado. Xené 6321, alinhar e manter. Alinhar e manter na 190, Xené 6321. Informação, TAM, autorização, Brasília. Boa tarde, voo no 925. Brasília, nível 360 aprovado, via Pêsulo no 7. Decola da pista no 0, perfil de saída gole, transição ao fito com curva à direita. Transponder 5130, controle 1998. Autorizado Brasília, nível 360, é Pêsulo 17. Decola pistão no 0, curva à direita, saída gole, ofito, transponder 5130, controle 119, decimal 8, gol no 925. Gol 925, TGMS correto, chame pronto. Tiané 6314, decolado 39, chame controle em 198. 198, obrigado. É, como é que estamos na sinal normal, bastante travado, 17. Fia, como é que tango, pistão no 7 em livre pouso, vento de 100 graus com 12 nós. Marcando. 340, 6314. Na saída mão. 320, autonomia, alterna Brasil. Passar 2231, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0, quando lá torre no 86, ajuste no 0 no 0, bom voo. Juliette Alfa, após espera da pista no 0, 2286, Solo Salvador, muito boa tarde. Pantanal 4711, informação Tango, box 7. Pantanal 4711, informação em curso Tango, copia? Paciente da Tango, como informado, está pronto para cópia. Pantanal 4711, São Paulo aprovado nível 360, via Pêsulo 16, Pêsulo 16, decolada 10, saída da El Leda, após direto VID, com curva direita, transponder 5140, controle 1998. Vento de 100 graus com 13 nós. Teve a colagem da 10, Oceaner 63, 2 anos. Guardião 02, já poste no através do Parque Pitoco Sul. Confia? Guardião 02, já poste no Sarau de Itapuã. Sarau de Itapuã. Você pode esperar a 10, o 1399. Ali mantém, 399. Ali mantém o voo na 399. Salvador, com o avião 02. Guardião 02, prossiga. A nave central de Jaguaribe para retorno a Salvador. Ok, aproxima direto para o Graé? Afirmativo. Ok, chame curto final para o Graé, da presente, autorizado para a direta e cruzamento final da 10. Chame na curta final para o Graé, vento de 100 graus, 15 nós, Guardião 02. 15, da presente, autorizado direto para o Graé, cruzamento 10, chamará na final, Guardião 02. Chame a 321, decolado aos 42, controle em 19.8, bom voo. 19.8, boa. Mike Tango, Solos 42, táxi até a Bata, me informe pista livre. 300 10 ao 380 na Cole Ofito. Xanema 321, contato radar decolagem, suba até nível de voo 380, sai da Gole. Na Gole 380, Xanema 321. Como clareza 1. Webjet 5729, para cópia e autorização com fins, solicito 340, ciente da Tango, boa tarde. Web 5729, clareza 5, com fins, aprovado nível 340, rota DCT Leda, DCT Bridge, DCT Charlie November Foxtrot direto. Decola da pista no 0, perfil de saída da El Leda, após direto Bridge, com curva direita. Transponder 5144, controle 1198. Pode ser, bicho, localize. PPI less X-ray to 10, we'll call established. Charlie Whiskey, thank you. 9, autorizado decolagem, ventas de 100 graus, 149. Autorizado decolagem, voo 1399. Gol 1785, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. 729. Web 5729, rota DCT Leda, DCT Bridge, DCT Charlie November Foxtrot, direto. DCT Leda, DCT Bridge, DCT Charlie November Foxtrot, Webjet 5729. Web 5729, cotejamento correto, chame pronto. Camará. November 91, Charlie Whisky, descendo 2500 feet. Ok, 2500 feet, Charlie Whisky. November 91, Charlie Whisky, traffic. Travel clock, 16 mile, north eastbound, maintaining 1500 feet. 98, gol no 399. Boa, gol no 399. Gol no 399, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. 360, saída da EL, gol no 399. Livre, grato, boa tarde, livre. Agora, 91 Charlie Whisky, we're not really following the 1500 feet, but we're crossing Pella here at 2500 feet, and then we're going to go to Duna, and from Duna we can go start the approach, as I understand it. November 91 Charlie Whisky, roger. Cópia, chame o solo, 12119. 2685, 6314, obrigado. Bravo Terra, contar a BCA para a telefone. Trote Bravo Serra, informo que seu rádio está muito baixo, ok? Confirme o pátio que se encontra. Estou na aviação geral no hangar ABCA, pronto para o confirmar a temperatura. 27. Foxtrot Bravo Sierra Campinas, aprovado nível 400. Rota DCT Bridge, Upper Zulu 16. Decola da pista 17, perfil de saída da EL, Leda, pós direto Bridge com curva direita. Transponder 5120, controle 1198. Só confirmando, após Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Zanete, Pirassununga, Mendes. Após o Zanete, depois Pira, e a saída vai ser da EL, transição verde, curva direita após, 51 transponder, 190 controle. Foxtrot Bravo Sierra, corrigindo. Rota após o Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, Zanete, Pirassununga, Mendes. E a sua saída será da EL, Leda, após direto Bridge. Da EL, Leda, aí após direto Bridge. E a rota é o Pezulu 16, depois BHG Belo Horizonte, direto Zanete, e depois Pirassununga, que é Papa de Romeu. Solo Salvador, Alfa Patrick Whisky, Juliette Zulu. Foxtrot Bravo Sierra, cotejamento correto. Para acionamento e táxi, torre no 86. Só confirmando decolada 17 mesmo. Não, vou precisar decolada. Como é que tá o vento? Vento no 00 graus ou no 4 nós. Foxtrot Bravo Sierra. Ciente, modificando então a sua pista, será 10. Mantenha a saída da EL, Leda, Bridge e coteje. 10, saída da EL. Após Leda, boa Foxtrot Bravo Sierra, cotejamento correto para acionamento e táxi torno no 86. Solo, Pantanal 471, pushback acionando 7, por favor. Pantanal 4711, livre pushback acionamento, chame para o táxi. Livre push acionando 7, Pantanal 4711. Solo, objeto 5729 para o pushback acionamento 6 dúzia. 5729, livre pushback acionamento, chame para o táxi. Só confirmando, iniciar agora? Agora. Ok. Solo, Alfa Patangui, Juliette Zulu. Grão 149. Gente, da informação Tango, tá aguardando o copo. Poderia acionar para manter a bateria? Confirme o pátio que se encontra e pista de decolagem. É isso que Juliette julou. Tá no pátio 3, vai utilizar 1028. Gente, uísque Juliette Zulu, Guaratinguetá 360, via Pezulu 14, toquinho direto. Decola da pista 10, perfil de saída da El, Leda após direto, crate com curva direita. Transponder 5074, controle 1998. Uísque Juliette Zulu, autorizado Guará 360, via Pezulu 14, toquinho direto. Poderia confirmar a saída? Afirmo, perfil da Dael, após Leda, direto, crate. Dael, após Leda, direto, crate, com curva direita. Transponder 5074, controle 119, decimal 5. Controle 1198, isso que Juliette Zulu. 1198, Zulu. Isso que Juliette Zulu, cotejamento correto, livre acionamento no pátio 3, chame para o táxi. Livre acionamento, Zulu. Arrumei o Foxtrot Bravo Sierra, livre acionamento, chame para o táxi. Passarelo 2231, na Mobo Mobo. Passarelo 2231, contato radar na decolagem, subeta nível de voo 340, saída Mobo. Sobeta 340, saída Mobo 2231. A Júlia tem um campo à vista, cara. Batango, Vitorino e Juliette, chame torre, 1-8, décima meia. 118-6, muito grato, uma boa tarde. Torre de Salvador, com aquele cordialíssimo, boa tarde, para Batango, Vitorino e Júlia. Vitorino e Juliette. Boa tarde, chame final da 1-7, vento 100 graus, 15 nós, Júlia. Júlio, reportará na final da onda, cara. November 91, Charlie Whiskey on the ground at 5-2, confirm APRAM? Probably 3, we haven't been told yet, we haven't reached anybody. Okay, APRAM 3, vacate by right and call ground 129. 121 right, Charlie Whiskey. Alinhado pronto na 7, Alpha Charlie Mike. November 91, Charlie Whiskey, text via Alpha Kilo Apron 3, pay attention to the Marshal. Charlie Whiskey, Alpha Kilo 2, Apron 3, and we're looking for it. Salvador, eu tenho 129 para o táxi, 128 a bordo, autonomia de 6 horas, 4 terra Guarulhos. Confirme só a autonomia. 3, 4. 3, 4. Web 5729, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no 0, quando lá torno no 86, ajuste no 01, no 0, bom voo. Juliette Alfa, até o ponto de espera, no 0, lá no 86, boa tarde. O solo Pantanal 4711 com 124 a bordo, autonomia de 4,20 e alterno Galeão para o táxi. Ciente Pantanal 4711, segue o Bang da Web até o ponto de espera Latorno no 86, ajuste no 010, bom voo. 1010, seguindo Web, ponto de espera 86, obrigado, bom serviço a todos. Trip 5219, pushback acionamento. Trip 5219, aguarde para início do pushback acionamento. Tem um Gulfstream para estacionar no pátio, a porta está livre. Chamei para o táxi. Ciente. Controle, Salvador, boa tarde. Papa, Papa, Alfa, Charlie Mike, Dael Leida, na sua escuta. Papa, Papa, Alfa, Charlie, Charlie, contato radar decolagem. Alfa, Charlie Mike, suba até nível de voo 180, saída Dael. 180, Dael, Alfa, Charlie Mike. Autorizado o táxi via pátio 3, observe o Gulfstream estacionando no pátio, a porta livre, reporte para ingresso no pátio 1, ajuste no 010. Mike, após 2 mil pés, autorizado vai direto Ilhéus. Tá voando direto Ilhéus, já passou 2 mil pés, arma Charlie Mike. Alinhar e manter, objeto 5729. Para o táxi, Fox Bravo Serra. Ok, Fox Bravo Serra, livre táxi, chame para... Confirma? Ao livre táxi, chame a interseção Papá para ingresso, Fox Bravo Serra. Serra. Vitor Índia Juliette, livre pouso, 17, vento de 100 graus, 14 nós, Julie. Julie, livre não na 7. Fala, Alfa Charlie Mike, não recebo seu modo Charlie, cheque seu transponder. A subida da pista 1-0 vai ser a Dael, a transição Leda não tem aqui no FMS. É porque Leda é um prolongamento, que é um fixo prolongamento da saída da El. Você vai no perfil da subida da El até Leda, após Leda voa direto o bridge. Ah, entendeu, obrigado, senhor. Alfa Charlie Mike, agora receba passando nível de voo 050 para 180. Professor, através do táxi para Sul, 90 horas para Romeu. O Liberal de Romeu chame torre 1 no 8 decimal 6. 8 6. Passaredo 2231, chame centro Recife, frequência 1 26 decimal 85. Chefe, chama Recife também, 1085, obrigado, tchau, boa tarde. Pastor 325 milhas da posição Conde, mantenha nível de voo 070. Serviço radar terminado, chame controle Acaju, frequência 120.3. Tem livre decolagem, 100 graus, mais após decolagem, mantém proa até 3 mil pés. Após cruzar 3 mil pés, voa direto Leda. Livre decolagem, após decolagem, mantém proa até 3 mil após Leda. Bom voo aí, parabéns pelos comissários. Obrigado. O solo na posição 8. Bono 755, livre, chame para o táxi. Ok, tá livre, o táxi tem AD, seu solo foi 58, pode estacionar a frequência livre. Torre de Salvador, boa tarde, tá corrigindo Pantanal 4711, na 10, pronto para decolar. Pantanal 4711, alinha e mantém. Alinha e mantém, pista no 0, Pantanal 4711. Passou. Outra vez, passa. Claudio, tá com a nova liberação, meu. Sim, chama no final da 35, não, vem melhor ficar no meu. Ok, final 35, para a numeração. Web 5729, decolado ao 59, controle 119, decimal 8. 198, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, Web 5729. Jet 5729, mantenha sim, contato radar na decolagem, mantenha proa até 3 mil pés após ser autorizado, vai direto Leda. Mantenha proa até 3 mil após Leda, 5729. TV Quebec, Lima, Juliette, e para atravessar o Pá de Geral, vai chamar o solo em 1219. Você vai Quebec, Mike e Lima, ok? Na Lima, chame o solo. Quebec, Mike e Lima, na Lima, eu vou chamar o solo 1219, obrigado. Zero, táxi via pátio 3, após pátio 1, Juliette Alfa, no ponto de espera, torno 186, bom voo. Pátio 3, pátio 1, Juliette Alfa, após torno 186, obrigado. November Oscar Romeo, livre pouso, pista 35, o vento de 100 graus, 13 nós. November Oscar Romeo. Romeo. Salvador, esse é o Sideral 9973, estamos cientes da informação Tango. Sideral 9973, acione identificação via chegada a BOF, desça para 4 mil pés, Kennegal no 090. Negativo, 4 mil, desça a BOF, acertado, no 090. Falou, Papa Romeu, Fox Bravo Serra, vai ingressar na Lima. Fox Trout Bravo Serra, mantenha a posição na Lima. Mantenha a posição na Lima, Bravo Serra. Uno 755 na escuta. Afirmativo, estamos tentando contato. Foi nos informado aqui e por falta de energia não tem como ser retirado o finger da nossa aeronave. Vamos chamar assim que a chamada se possível para iniciar o táxi, o pushback no 755. Afirmo, gol no 755. Foxtrot Bravo Serra está livre ingresso no pátio 1, após Juliette Alfa, no ponto de espera. Chame novamente a torre no 186. Bom voo. Serra. Torre no 186, 5266. Salvador, Azul 4206, boa tarde. Azul 4206, acione identificação via chegada a mar e desça até nível de voo 050, QNH, 1090. Via chegada mar para 050, pode ser 1090, 4206. 5266, continua a aproximação, aguarde outra ligação de pouso. Aguardando, 5266. Salvador, Speed Left Zulu, ponto de espera 1-0 para 1. Mantenha o ponto de espera, Zulu. Net. Livre pouso, vento de 100 graus, 1-4 nós. Sente, livre pouso, livre 5266. Pantanal 4711, decolado ao 02, controle em 19-8. 19-8, obrigado, bom serviço, amigo. Pantanal 471. Bom voo. Salvador, Pantanal 471, boa. Pantanal 4711, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. 360, pode falar na frente da EL, por favor? Torre, o Fox Bravo Serra tá na... ingressando na Alfa, tá visual com o trip aqui, tá? Bravo Serra, ciente número 3 para a decolagem. obrigado, pode prosseguir.